Quero chamar aqui para ministrar e adorar comigo uma amiga muito especial, que é como uma filha também, Nívia Soares.